Portal do Arrocha. É mais uma que a gente é. Eu, compositor estourado, saco suave, tamo junto, nego. Que pedrada, rapaz. Arrocha, Léo, chamega. A tatuagem ainda está no meu braço, mas não superei. Difícil mesmo é chamar você de ex. E não lembrar do seu beijo na minha boca. O seu cheiro ficou impregnado na minha roupa. O bem pior que olhar a tatuagem no meu braço e lembrar do seu beijo na minha boca. E eu choro de saudade. Aí eu choro de saudade. Um bem pior que olhar a tatuagem no meu braço e lembrar do beijo na minha boca. Aí eu choro de saudade. Aí eu choro de saudade. Rocha, simbora! É uma sua pedrada que arrige. Seu beijo na minha boca, o seu cheiro ficou impregnado na minha roupa. Um bem pior que olhar a tatuagem no meu braço e lembrar do beijo na minha boca. E eu choro de saudade. Aí eu choro de saudade. Um bem pior que olhar a tatuagem no meu braço e lembrar do beijo da sua boca. E eu choro de saudade. Aí eu choro de saudade. Aí eu choro de saudade.